mais, entre no site www.radio.ufscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. De amigos da Rádio Fiscal, estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, um espaço da educação básica, da escola pública e particular que se dedicam à educação básica. Nesse espaço, os alunos têm a oportunidade de mostrar aqui, né, os seus dotes, sejam eles intelectuais ou artísticos. E hoje, especialmente, nós estamos aqui com o pessoal aqui, uma banda, né, a banda Psicodélicos de Lugar Nenhum. Temos aqui, formando essa banda, o Matheus, o Vinícius, o Juan, o Wilvel Trone e o Will Mazzilli. É isso, né, gente? Isso. Está aqui com a gente também no estúdio, eu sou o professor Toninho, né, e está aqui no estúdio também conosco o professor Maurício Ortega, que é um companheiro desse projeto de comunicação. E vamos iniciar aqui um bate-papo legal aqui sobre música, né, pessoal? Fazer alguma pergunta? Não, na verdade, eu quero cumprimentar primeiramente as ouvintes. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a vocês da banda, os psicodélicos de lugar nenhum. Boa tarde. Boa tarde. Namastê. Boa tarde, professor Toninho. Impressionante, os ouvintes não podem ver, mas a cara do John Lennon, esse menino aqui da banda dos psicodélicos. Igualzinho. Vamos começar com uma pergunta para a banda toda. Como é que começou essa banda? Bem original, por sinal. Bem, eu e o Willy tocávamos partitura dos Beatles, eu na flauta, ele no violão. Daí do nada surgiu essa ideia de compor música, tocar junto. Na época, assim, a primeira música que a gente compôs foi a favor das manifestações. Foi na época das manifestações. Essas do ano passado? Isso. Então a banda é bem recente. Bem recente, bastante recente. O que tem a ver as manifestações com a forma que vocês começaram a tocar? Vamos ver. Então, a gente sempre apoiou bastante as manifestações. Então a gente achou de uma forma meio que diferente de dar uma apoiada. Seria um cyberativismo, porque a gente publicou no Facebook a música primeiro. E também era um jeito, querendo ou não, de promover um pouquinho a banda também. É. Aí vocês tocando não ouviram uma manifestação. Não. A letra, inclusive, da música contava uma história, o que estava acontecendo na época, que era no comecinho. É. Seria a história de um cara que foi pro Senado tentar conversar com o senador e não teve o retorno do senador. Supostamente porque ele estaria em casa, como diz na música, em casa, bebendo cerveja, deitado no sofá. Seria essa a história. Foi bem o começo das manifestações, foi assim, o povo na rua e não tinha resposta da galera grande aí. É, nós queríamos dizer algo, né, e nós somos músicos e decidimos transmitir isso pela música. Embora vocês observaram aqui que não teve resposta dos políticos ou da classe dominante, dos políticos dominantes desse país, na verdade quem deu a resposta foi o povo. Foi o povo. É. O próprio povo mostrou, né, mostrou o caminho. E é uma pena que essas manifestações hoje não continuaram com aquela intensidade, ou pelo menos com aquele... da mesma forma que vinham sendo feitas. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessas manifestações que ocorrem hoje em dia. Vimos há pouco uma manifestação em São Paulo com relação à Copa do Mundo, contrário à Copa do Mundo, mas que terminou com uma violência bárbara, né, entre os manifestantes, quebrando coisas. O que vocês acham disso? É, o que o governo consegue se lidar com é humor. Humor e paz, eles vão puxar sua barba, vão querer que você parte para a violência, entendeu? Então, você acha que o governo é responsável por essa violência? Não, eu tô falando assim, que se for para a violência, aí não dá certo, não vai a lugar nenhum, entendeu? Foi a forma errada de protestar. O governo, ele tá acostumado com protestos violentos, desde muito antigamente. Se fosse um protesto totalmente pacífico, talvez, com a grande força da cultura também, uma grande força artística, como a gente tentou fazer também, eu acho que teria até mais resultado. Porque o governo está acostumado a lidar com isso, com a violência, mas não está acostumado a lidar quando a gente pisa no calo deles, por meio de arte, por meio da paz, sei lá, alguém, todo mundo sentar no meio da rua, isso seria um protesto bem legal. Isso mesmo. Agora, esse protesto, eu tenho lá as minhas reticências em relação a ele, porque esse pessoal do Black Bloc, né? Pô, ando queimando bandeira nacional, dizendo que isso aqui é uma porcaria. Eu acho que, não sei até que ponto esse movimento está verdadeiramente partindo da base da sociedade, entendeu? Eu acho que começa isso aí é muito discutível também. Nesse grupo, né, dos Black, eu acho que começa o erro já de esconderem o rosto. Sim. A partir do momento que você se oculta, que você quer ser anônimo, eu acho já uma coisa meio estranha para a manifestação. Porque manifestação tem que ser de cara aberta. Nós que vivemos uma parte da ditadura, você acho que muito pouco, mas eu vivi uma parte na universidade. Poxa vida, nós saímos de cara limpa, correndo de polícia, entregando panfleto. Agora, que tipo de manifestação é essa que você esconde o rosto? Esconde o rosto. O que você está querendo falar com isso? A quem você está se dirigindo? Aos pobres, àqueles necessitados que precisam realmente de bens públicos? Ou será um movimento de ordem política? Né, com o fim de desestabilizar, inclusive, seja lá o governo que for. Não estou falando, não estou tomando aqui questão partidária, embora nós, não. Embora nós tenhamos posições partidárias opostas, né? A gente sempre se deu bem na convivência pela democracia, pela maneira democrática. Eu acho que a gente precisa pensar, né? Porque, agora, quando o movimento é legítimo, eu acho que tem que ser mesmo, tem que ter mesmo. Né? Por exemplo, no exemplo da ditadura, uma grande força para a queda da ditadura foi artística, o tropicalismo. Claro, o tropicalismo. Eu acho que é o que faltou nessa agora. A gente poderia ter conseguido muito mais do que a gente supostamente conseguiu se tivesse realmente uma força artística mesmo. E eu acho que, como o Marx dizia, né, o mundo gira em torno das lutas de classes, né? E eu acho que sem revolução nesse país, a democracia não combina com o consenso, porque sempre alguém vai mandar em alguém, sabe? E se o povo começar a se conformar com isso também, não, nunca deu certo o conformismo. A democracia é muito inquietante, né, se você pensar nesse conceito, porque democracia de quem? O Estado representa quem, em última análise? Mas é do que o reflexo do povo mesmo, né? Não, se você for observar, por mais de esquerda que seja o Estado, representa o capital, né? Sim. Já que você falou em Marx. Não, é que você citou Marx. Que eu gostei. Eu achei interessante. Você que citou Marx. Interessante. Você já leu? Sim. Marx. Ah, eu gosto bastante de estudar sobre isso. Bacana. Uma visão. Legal, gostei, viu, da sua citação. A quem mais leu Marx? Só ele? Será que mais alguém lê? O futuro filósofo, né, Will? Então, eu tô lendo bastante Nietzsche agora, né? Eu gosto bastante de Nietzsche. Legal. Eu não gosto de Nietzsche. É que, sei lá, eu acredito que a filosofia de Nietzsche, ela traz mais mal do que bem, assim, né? A ideia do niilismo, eu já caí no niilismo, assim, né? Esse nada, negação. Mas você não lê, mas conhece essas ideias. Não, eu já vi muita coisa de filosofia, né? Eu queria fazer filosofia. Legal. Estudei alguns meses, até aqui no Federal. É uma história meio longa, assim. Vocês são estudantes? Sim. Aonde você estuda? No Álvaro Guião. Álvaro Guião, que série você tá? Eu tô no terceiro. Terceiro, e você? Jesuíno. Jesuíno, que série? Terceiro. Terceiro, você? Jesuíno também, terceiro. Terceiro, você? Eu já acabei, já. Tá fazendo nada? Não. Eu só toco e trabalho. Toca maravilhosamente. Gosto, mano. Você quer ir com a banda? Eu toco piano. Piano? Toco piano. Bacana. E você? Eu tô no objetivo no terceiro também. Você não saiu livre? É. Fosse bom, né? Fosse bom. E aí, em que você se inspira, Will? Porque o compositor é você, né, da banda? Nós dois. Vocês dois? Isso, eu e o Juan. Isso. A Lala é no McCartney. Isso. que qual é a inspiração, fonte de inspiração? O dia a dia, o cotidiano? Sim. eu e o Juan, nós temos maneiras de compor quase que opostas, praticamente diferente. Eu gosto muito de compor em cima de histórias e eu geralmente sou mais direto. E o Juan é metafórico. Bastante. Muito metafórico. E satírico também. Satírico também. É ele que leva nas costas o psicodélico, o nome psicodélico, que eu sou mais direto. Eu venho de uma formação assim, ele é mais familiarizado com o rock psicodélico. Eu escuto mais metal, eu sou um fã absoluto de Sepultura, sou fã de Crisium, há um tempo atrás também escutei punk, escuto jazz também, então eu tenho a tendência a ser um pouquinho mais direto que ele, mas ele é mais metafórico. Eu gosto de pensar assim, que é meio estranho o processo de composição. Eu acho que a canção, ela anda por si própria, entendeu? É algo que tá lá, é só você buscar, entendeu? Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo com a música de vocês, né? Que música que nós vamos ouvir? Você lembra da sequência? Lembramos. A primeira que a gente gravou... País dos Valores Invertidos. Seria a primeira música. E nós vamos falar disso depois no próximo vídeo. Tá, tá, joia. De volta, amigos, com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com uma banda aqui muito especial, muito querida nossa, que é formada por alunos, né, do Jesuíno de Arruda e de outras escolas. Paulo Guião. E a banda Psicodélicos de Lugar Nenhum. E no bloco passado a gente falava sobre composição, né? Isso. O que vocês estavam falando? Só para retomar o assunto. É que estavam falando de composição e essa música que eles tocaram da inversão de valores. E eu queria levar a conversa nesse bloco para esse lado, da inversão de valores. Coisa que acontece em nosso país ou é impressão nossa? Acontece bastante. Acontece muito mesmo. Principalmente aqui. A música conta a história de dois amigos. Um deles fez filosofia e o outro foi jogar bola. E o cara que, foi, que o cara que se sagrou um grande jogador, inclusive, é, segundo a música, ele teria sido o herói da Copa agora de 2014. Opa! Ele é considerado um gênio e ele é, inclusive, é canonizado, entre aspas, né? Canonizado, que nem fizeram com o São Marcos, por exemplo, foi um exemplo que eu quis usar. E o outro fez filosofia e ele não tinha o reconhecimento. Ele era um professor, ele sofria um bom bocado, como eu digo na música. E o final da música retrata bem essa inversão, porque enquanto o jogador ia embora sendo aplaudido pela multidão, o professor de filosofia morria na esquina de casa, atingido por um tiro. Tá, mas assim, eu queria fazer uma pergunta nesse caso, até para que vocês refletissem no seguinte. Jogadores de futebol, eu entendo que no Brasil a inversão de valores é muito grande com relação ao futebol, inclusive. Se valoriza o futebol de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada. Em relação ao racismo que a gente viu recentemente no futebol, né? É o caso do Wagner. Não é Wagner Love, é? Não, Wagner Love também sofreu mais Tinga. Isso na Europa também, alguns jogadores também sofrem esse tipo de preconceito. Mas assim, é da inversão de valores. Um jogador de futebol é tão bem remunerado, é tão bem reconhecido pela população, mas no caso dos que são reconhecidos, não seriam eles gênios mesmo? Gênios da bola? São. E o futebol, ele gera muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro. Mas independente disso, por exemplo, nós não podemos questionar o seguinte, um Neymar, por exemplo, que é um craque, um Messi, isso, que é um craque. Esses jogadores, eles são um ponto, sabe, uma coisa rara de acontecer. Então, de repente, se eles recebem e recebem muito bem por isso, eu acredito até que existe um valor nisso aí, da genialidade deles, do próprio talento inato que esses dois jogadores, ou outros tantos que temos craques, né? Não estou falando de cabeça de bagre, não. Uhum. E cabeça de bagre, eu acho que se valoriza demais e não joga nada, certo? Então você pinça alguns exemplos dentro do futebol que são, na minha opinião, jogadores fora de série. Esses jogadores, existe a inversão de valores nesse caso também? Se você for pensar pelo lado do intelecto, né, existe um pouquinho sim. Infelizmente, existe um pouquinho sim. Que na música eu quis retratar sobre a inversão de valores de intelecto, né? Seria tipo isso. Mais ou menos isso. Mas é mas não, não deixa conceito isso. Talvez, né? Eu acho que sim. Pode ser. A regra tem que ser o intelecto, Porque, tipo assim, não pode se fazer da coincidência uma regra também. Porque nós tivemos aí também na história grandes jogadores que são geniais. Tipo do Sócrates. O Sócrates. Mas nem que eu tivesse dois pulmões, eu alcançaria aquela bola. Vocês não perguntaram para o Sócrates, quando é que você começou a ter problema com a bebida? Ele falou, nunca tive problema. Você não me teve bem com a bebida. Mas é engraçado, eu preferia ser um grande esportista igual o Michael Jordan do que um grande intelectual. Porque o intelectual, uma que ele vai sofrer muito preconceito, né? Ele vai ter, no Brasil, né? Quando você fala de os intelectuais de direita, você vai falar de Olavo de Carvalho, Arnaldo Jabor, são caras odiados, são muito odiados. Pela esquerda. Eles são muito odiados pela esquerda. E aí o pessoal da esquerda é odiado pelo pessoal da direita, né? Aqueles que odeiam o comunismo vão mas atacar... Mas o Fluminense não odeia os jogadores do Corinthians também? Então, sim, sim. Mas eu sou São Paulino. É perfeito, né? Eu sou São Paulino e tenho uma afinidade lá pelo time do São Paulo e reconheço a genialidade que foi o Sócrates. É um gênio. Gênio da mesma forma que o Rogério Ceni também é bem inteligente. São algumas exceções, né? Todo americano gosta do Magic Johnson e do Michael Jordan, por sem exemplo. Sem dúvida. Mesmo eles deveriam gostar também, porque eram geniais também. Sim, sim. Agora eu acho o futebol uma coisa, sei lá, muito perigosa por um ponto de vista, assim, porque ele leva muito ao patriotismo e à alienação das pessoas. Eu vejo muito isso na escola, nos lugares que eu frequento às vezes. Tipo, as pessoas que gostam muito de futebol, normalmente elas são muito patriotas. E o patriotismo sempre trouxe problemas muito grandes na questão de quando é comunismo, de trazer algum golpe militar. Você está falando do nacionalismo que existe, né? Sim. Quando essa situação. É, nesse caso seria um falso patriotismo. É, e época de Copa do Mundo também, isso. É muito complicada essa questão. Seria uma forma de dopar um pouco. Sim, é. Ah, sim. Circo, né? Sim. A ditadura utilizou muito, né? Nos anos 70, enquanto o pessoal. É, mas o nacionalismo, ele faz o país crescer em alguns pontos, né? Sim. Em alguns pontos ele faz o país crescer. A Alemanha cometeu grandes erros, né? Na época do Terceiro Reich, mas aquele todo nacionalismo deles trouxe uma grande evolução. Assim, o país cresceu muito, né? Eles saíram de um sem estado dúvida. Péssimo, né? Sem dúvida. Assim, nesse ponto, o nacionalismo é uma coisa boa. Bom, o Getúlio Vargas também utilizou de certa forma, né? Esse modo, esse pensamento, quando ele fez as primeiras indústrias de base do país. Sim, mas vamos falar de música boa. O que vocês acham do funk? Funk americano? O funk teve uma origem muito boa nos Estados Unidos, né? Muito boa mesmo. Que foi com James Brown, um ícone. E aconteceu que foi se globalizando e acabou chegando aqui no Brasil, tiraram praticamente a harmonia, o funk ficou só o ritmo. E tiraram também tudo. Tiraram a letra. Sobrou disso. Sobrou nada. O funk, se você pegar a história do funk, ele teve uma decadência aos poucos. Vocês concordam que o melhor MC é o MC Silêncio? Com certeza. O funk em 2000, com o Furacão 2000, que tinha esses grupos, eles tinham era diferente, né? Ele foi decaindo assim aos poucos, né? Então, se você pensar até mesmo pelo Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha tiveram uma música que foi regravada pela Adriana Calcanhoto, que não deixa de ser uma música muito bonita. Muito bonita. Eles têm música boas. E eles eram artistas de funk, eles eram funkeiros. Desde lá sofremos uma decadência horrível, horrível. Então, acho que seria a música ideal de fundo pro Big Brother. Isso, exatamente. É o mesmo nível. E gera muita discussão esse negócio de funk, né? E o Big Brother, você tem assistido? Não. Nem a novela anterior, o Big Brother? Também não. Ficou boa quanto? A única relação que pelo menos eu tenho com o Big Brother é o livro do George Orwell, 1984. Isso, você foi citado inclusive numa publicação, numa rede social, pelo Antônio Faz. Foi o que eu comentei com você na escola, com o professor Carlão. Comentei sobre isso, ele citou ali do olho que tudo vê, né? Muito bacana. Mas o livro, 1984, é fenomenal. O George Orwell é muito bom, né? Muito bom, e ele conseguiu a crítica, conseguiu unir as críticas, né, contra ele nesse livro, que é muito interessante. Tanto a esquerda como a direita. O que ele fala, todo intelectual sério deve ser assim. Deve unir as críticas. O Jim Carrey também tem um filme que é basicamente isso. Show de Truman. Show de Truman. Nossa, fantástico. É muito bom esse filme. É muito bom. Aliás, acho que o Jim Carrey é um dos grandes artistas, assim, que sempre... A ideia é que ele passa genial o filme. Ele sempre traz alguma coisa interessante pra gente. Mas e o sertanejo? Sertanejo também. Sertanejo é a mesma história do funk, né? Mesma história? Praticamente a mesma história. Teve início interessante. Sertanejo de raiz. Universitário, quando eles conseguiram o diploma, você não acha que vai melhorar? Pra ser sincero, eu duvido que eles consigam o diploma. Duvido que eles tenham passado pela pré-escola. 10 minutos. O negócio tá cruel. É interessante falar desse tipo de música, porque se você pegar muito das músicas que fizeram sucesso no país, muito sucesso, a partir da década de 80, harmonicamente falando, é a mesma onda, né? O próprio rock do década de 80 tem uma harmonia igual a de um sertanejo universitário. Só que a mensagem passada, o intuito... É totalmente diferente, né? É engraçado como a juventude decaiu, gente, assim. Que música que nós vamos ouvir agora para fazer um intervalo musical? Futuro que não chega. O futuro que não chega. Todos os dias vejo homens e mulheres fingirem serem reis e rainhas, sentados em seus tronos de mentiras, com suas coroas de espinhos, no esqueleto de suas faces, eu vejo o medo de sonhar. Não entendo aonde querem chegar, rindo na cara do amor. Dizem que sou um sonhador por imaginar o dia em que o mundo inteiro viverá como um, e vivem falando de um futuro que nunca chega. Quando acordaremos para ver o sol nascer? Quando realmente começaremos a viver? Correremos em direção ao infinito, sem prejuízo. Lançaremos palavras ao vento, com sentimentos, esperando que elas façam seus caminhos pelo universo. E esqueceremos de um futuro que nunca chega. Afogados em um mar de confusão, escondem seus rostos do sol, correm em todas as direções, sem verem as luzes ao redor. Na estrada do acaso, vagão no escuro, até trombarem no acaso, sem acreditarem no destino, e continuam falando de um futuro que nunca chega. Acordaremos para ver o sol nascer. Quando realmente começaremos a viver, correremos em direção ao infinito, sem prejuízo. Lançaremos palavras ao vento, com sentimento, esperando que elas façam seus caminhos pelo universo. E esqueceremos de um futuro que nunca chega. Yeah. É isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com vários alunos de escolas diversas, alunos da nossa, né, Jesus de Arruda. E formam uma banda Psicodélicos de Lugar Nenhum. Estão aqui o Matheus, o Vinícius, o Juan, o Will Veltrone e o Will Mazzilli. E a gente falava sobre ritmos no último bloco, né? A gente falava um pouquinho sobre o sertanejo universitário, que tem, né, na sua origem alguma ligação com o rock. Você, quem estava falando disso? O Will. Não, eu estava falando da questão da harmonia, né? Às vezes, porque a música vai muito além de harmonia, né? Ela, a mensagem, né, que ela passa é o que... Às vezes é o principal, né? Eu caí numa época que eu só ouvia jazz, bossa nova, e achava que só isso era bom. Mas não, a música que ela transmite uma mensagem de amor, de paz, ou que conscientiza alguém a alguma coisa, ela já vale. Mas uma música que só fala de bebedeira, de rolê e de mulher, assim, de um jeito grotesco, eu não gosto. Disso tudo eu até posso gostar. Vai juntar tudo na música? Não. Legal. Bem, só pra terminar esse assunto, meu nome não é Juan, viu? É Tio. Pessoal de Barreto. É uma piada interna. É uma piada interna. Intervalo, né? Uma piada interna. Agora a gente respeita, eu acho que respeitar todos os ritmos. Não, todos, isso tem que respeitar. Tem que ter opinião também. Agora eu acho que a boa música, ela cabe em qualquer ritmo. Se a música é boa, ela cabe em qualquer ritmo, ela cabe em qualquer lugar. Sim. O problema é que nós temos hoje muito lixo. Na verdade, que coisa que não dá pra se chamar nem de música. Tá? Então, algumas pessoas... Mas nem tem público pra isso, tem consumo pra isso. Por isso que existe. Isso existe. Né? Inclusive, falar em lixo é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Hoje é o lixo. Os resíduos sólidos que a gente gera, não tem o que fazer, né? Mainstream. Falando de música, assim, a Rádio Fiscar é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. Porque ela dá oportunidade pra artistas independentes. E... Porque existe a ditadura da rádio, né? A ditadura das rádios existe. Se você for tocar, se você for entregar uma música na rádio com guitarras pesadas, ela não vai tocar. Você não vai tocar numa rádio. Quem na... leva as guitarras pesadas pro show? Essa questão de ditadura no rádio, isso é bem antigo. Não tocaram Lucy in the Sky with Diamonds porque a sigla fazia alusão à droga, LSD. Uhum. Hoje piorou, foi... Você fala que você tem alguma forma mais rock assim, fala que for independente, eles já vão meio que encobrir. E um dia o independente pode virar o que toca nas rádios, né? O que a gente espera, né? Que o som... Porque, na verdade, existem muitos artistas independentes que tocam nas rádios, são poucos. Tem o Emicida, Tulipa Ruiz, tem gente que até toca na rádio e tem grande público em shows. E o objetivo nosso é isso, né? É fazer um som de qualidade. Vocês são sustentáveis, ou assim, sustentáveis pelos pais, ou vocês trabalham? Eles têm patrocínio. Sustentabilidade. Eu não tenho isso, então. Acho que alguém de vocês trabalha, já ganhou. Eu ajudo em casa, né? Eu tenho que ajudar a sustentar. Porque eu não tenho pai, assim, que mora junto, né? Sim. Então... Uhum. Tem que... Você trabalha? Você... Eu trabalho numa livraria. Numa livraria? E eu toco também. Eu ganho dinheiro tocando. Ah, você trabalha já profissionalmente? Eu toco em casamento. Você toca profissionalmente, né? Eu trabalho. Inclusive, ele toca com meu tio. A gente se conheceu assim. Wagner Valber de Oliveira. Para casamentos e eventos. Bota o telefone no ar. Boa. E ele faz o quê, o tio? Ele toca sax, flauta, transversal. Aí a gente se conheceu assim. E ele sabia que porque eu ia ensaiar, às vezes eu ensaio, eu quero tocar uns Beatles, os caras não curtem muito alguns, né, que eu toco junto. E aí ele falou, tem um sobrinho que gosta de Beatles. Você tem gente que não curte os Beatles? Eu fico muito triste quando alguém diz que não gosta dos Beatles. Eu fico muito triste. É difícil de imaginar alguém. É difícil imaginar. É difícil, mas existe, né? É difícil imaníacos. Imaginar até porque nós cinco somos Beatlemaníacos. Isso. Mas a galera do... Uma galera... Eu não sei se o nosso amigo ali vai concordar, mas uma galera do hardcore odeia os Beatles, né? Eu tenho a maioria, ó, ele concordou. Galera do hardcore. A galera do hardcore odeia os Beatles, né? Assim, a maioria que eu conheço. Então, ódio mortal, assim, mas a gente tem que entender, né? Ah, mas é música de boa qualidade. Assim, mas é histórico, é histórico o problema. E até hoje continuam atuais e continuam bonitos, né? São eternos. Já, mas assim, é que o problema é histórico. E é um grande sinal da revolução, né? Os Beatles desde o começo. Ah, sim. A revolução musical passa pelos Beatles. É, cultura pop, música, né? Música pré-Beatles e pós-Beatles, né? Beatles e... Depois dos Beatles, pop, tudo é influenciado pelos Beatles. Sim, tudo. Sim. Teve pra Elvis Presley também, foi muito importante. Muito importante, logicamente. Mas os Beatles realmente quebraram paradigmas. É porque o Elvis, ele foi o guru, né? Com That's Alright Mama, ele... Nossa, revolucionou, né? Era o cara... Só que os Beatles inventaram esse negócio de cultura pop, de estádios lotados. Eles foram grandes. Primeiro videoclipe. É. Segundo o George Harrison, eles completamente inventaram o MTV. Os Beatles são... Bacana, não, visionários. Não, pessoas que têm uma visão diferente, muitas vezes, né? Sim. Talvez aqueles gênios que estavam tentando... Né? Aquelas que aparecem a cada dois séculos, mais ou menos. É. Saiu fora. Os Beatles saíram fora do campo da música só, né? John Lennon foi um líder. Ele foi quase um guru, né? Eu falo que John Lennon é um guru, né? Ele é um ativista. Ele foi um grandíssimo ativista. Sabe, ele, né? Eles foram em frente em tudo, né? Tudo que você pensa em os discos mais famosos, as capas dos Beatles, é tudo que você pensa. É, o Abbey Road é um exemplo disso. O Abbey Road, que são os Beatles atravessando a rua. Então, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, que eu acho que ninguém nunca perguntou, assim como fiz uma pergunta completamente previsível, né? Como começou a banda. Vou fazer uma pergunta completamente imprevisível pra vocês. Como é que vocês se relacionam com os vizinhos? A gente toca em cima da casa do Vini, né? Quem toca a bateria? Fica no telhado. Ninguém. Então, ninguém. Só arranho no carrom só. É. Mas assim, o meu vizinho ele até que gosta. Ele só te cumprimenta. Não, normal, assim. Normal. Inclusive, a gente não vizinho, na sala. O meu vizinho foi obrigado a acostumar com isso, porque faz 8 anos já. Eu toco desde os 10 anos, então acho que ele acostumou. É que é uma pergunta interessante, né? Porque normalmente quem faz música faz barulho, né? Sim. É, principalmente quando eu comecei, assim, uns 2 anos depois que eu comecei a tocar violão, eu ganhei guitarra, né? Aí foi um pesadelo pra um vizinho, pra alguns vizinhos ali. Pra minha avó também, ela literalmente minha vizinha, assim. Atrapalhava bastante. Eu sofro com o meu irmão, assim, às vezes, né? Que ele toca guitarra. Eu toco também violão, guitarra, assim, mas muito pouco. Ele começou a tocar e Você estudou música? Eu estudei um tempo, assim. Preciso estudar mais, mas eu estudei um tempo, assim. É que eu estudei em vários lugares, né? Eu sou meio... Eu estudei 6 meses no lugar e eu saio, né? Eu meio que enjoo. Mas o meu irmão começou agora a estudar música e eu sofro um pouco a guitarra dele. E os demais são autodidatas ou frequentaram escola? Ah, eu frequentei um pouquinho de tempo, assim, na escola de música, mas o resto eu aprendi sozinho, né? De violão eu aprendi e violino eu aprendi na escola de música. Bem, o professor de música foi a síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico em 2006. É? E eu acabei ficando um ano inteiro dentro de casa. Praticamente um ano inteiro dentro de casa. Eu não conseguia sair de casa. Eu tinha muito pouco de conhecimento sobre a teoria musical. Muito pouco que eu tinha pegado na igreja. Não consegui dar sequência também. Tinha o básico. Nunca tinha pegado no instrumento. E nesse tempo que eu acabei ficando em casa, eu perdi o ano na escola, inclusive eu repeti. E nesse tempo eu peguei o saxofone do meu avô e comecei, o saxofone meio que abriu as portas da música pra mim. Eu fiz um mês de violão erudito e eu falei, cara, aqueles caras tocando assim, né, de um jeito estranho, eu falei, não quero tocar assim, cara, e daí eu saí. Cara, e a música tá dentro, ele falou que toca desde os 10, eu comecei com 9 também no violão, e é um negócio que surge assim. Pra vocês devem ter, cara, também aparente que, por exemplo, o avô dele tem um sax. Ah, minha família também. Meu tio faz eventos. Então, o que nós vamos ouvir agora, pessoal? Que música? Para fazer mais um intervalo? Vocês lembram? Menino de 90 e tantos? Isso. Ou blues. Ou blues. Pode ser o blues, então. O blues, deixa o menino para depois, né? Uhum. armadilha. Ninguém muda meus planos. Eu fiquei sabendo, sou maior que o devolutivo. Racionais em duas patas vivem em harmonia, eu imagino. Entra a paisagem cinza. Homens que andam em latas, latas que andam em linha. Não demonstram evolução, se matam por papéis. Eu não via isso nem nos meus pesadelos mais cruéis. São sem sentido. Lobos vivem em paz, somos mais evoluídos. Volta a selvageria e ao conforto que ela me traz. Espero que o homem não nos ache, para que vivamos em paz. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com a banda Psicodélicos de Lugar Nenhum. Os nossos queridos amigos aqui, alunos também, Matheus, Vinícius, o Juan, o Will Geltrone e o Will Mazzilli. Né? Estamos aqui conversando um pouquinho sobre o trabalho deles. E grande falar... Will Mazzilli. Tá me zoando, é Mazzini. Né? Mazzini. É Mazzini? Isso. Eu tô meio respirado. Entendi, Mazzini. É Mazzini. Falei pelo nariz. Vocês falando sobre a iniciação musical de vocês, né? Desde criança. Então. Os pais ou os avós tinham instrumentos em casa, isso também ajuda, né? Isso. Bom, eu já não tive tanta influência assim por parte de pais. Eu sei que, assim, do que eu conheço que tocava na minha família eram os pais da minha avó. Aí meu pai, ele é assim, meu pai é apaixonado por sax, né? Mas ele sempre quis tocar e tal, mas ele também nunca teve muito tempo pra aprender. Então quando eu tinha 10 anos, assim, eu ganhei um violão dele. 9 pra 10 anos, assim, eu ganhei um violão. E eu não gostava de violão, assim, eu detestava, eu via aquilo como uma obrigação. Só que hoje eu sou viciado em música, é um negócio que eu não vivo sem. É fundamental. Você toca? Eu toco... Sax também? Não, só eu toco violão. Algumas coisas parecidas. Que tipo de música vocês ouviam? Você ouvia em casa? Bom, assim, eu sempre... Meu pai, ele gosta muito de sertanejo raiz. E eu acho legal as histórias e tal. Eu gosto bastante. Mas eu sempre tive muita influência de Capital Inicial, Engenheiros, Legião Urbana. É, muita influência, assim. E hoje é minhas bandas preferidas. São as minhas bandas preferidas. A primeira coisa que eu ouvi foi Elvis Presley. A primeira coisa que eu vi foi Elvis Presley e logo depois Beatles. Mas meu pai sempre foi um grande fã do Martinho da Vila. Que legal. Muito fã do Martinho da Vila. E eu acabei que pegando um pouco disso dele também. Também sou muito fã do Martinho da Vila. Cresci meio que ouvindo Martinho da Vila. Depois acabei, como diria meu pai, partindo para outros lados. Aí depois eu comecei a escutar um pouquinho mais de rock, metal. Tem tudo a ver com o Martinho da Vila. É, logicamente. No meu caso, as primeiras músicas que eu fazia, assim, criança, foram na viola. Porque minha família ouvia sertanejo. Aí, e tocando viola... Você vai apanhar em casa. Era tudo... Pô, eu comecei eu gostava de sertanejo. Inclusive, eu já toquei aqui na rádio uma vez. Aí, eu joguei um jogo no videogame, que chama Guitar Hero, né? E eu comecei a ouvir esse tipo de música, assim, e aí eu meio que viciei, sabe? Porque aquilo lá me fazia ter mais vontade de conseguir, tá, porque era muito difícil. Vocês, aqui no nosso programa, você tocou? Hã? Foi aqui no nosso programa? Faz uns, alguns anos já. Faz um bem, inclusive. Bem, eu sempre ouvi música, mas o que realmente me atingiu foram os Beatles, né? Desde a primeira vez que eu ouvi Beatles, eu nunca parei, nunca pretendo parar. Desde que ele conheceu o Paul McCartney. O visual dele. Desde que ele conheceu o Paul McCartney. Você namora uma japonesinha? Não, não, para. Não se envolve com nenhuma japonesinha. Não, não, japonesa. Eu vou começar. Nós chegamos à loucura de colecionar discos de vinil dos Beatles. É. Né? Professor Toninho, acho que tem alguma coisa lá também, né? Dos Beatles eu não tenho, mas eu adoro os Beatles, tem muito MPB, né? Depois a gente vai dar uma negociada. Chico Buarque, Caetano, eu tenho de monte. A gente troca no ar. Hoje mesmo eu comprei um disco dos Beatles fantásticos, do Japão. A capa assim de couro, fantástico. Valeu, Flavião. Da real bonito. Da real bonito. Cara, eu tô na onda de comprar CD mesmo, cara. Os caras compram vinil, assim. Eu compro CD, cara. E ninguém mais compra CD, assim, né? Vende muito pouco. Agora tem essa onda de comprar vinil e eu compro CD. Porque mesmo assim tá caro. Por que? Tem essa onda, né? Tem a onda de comprar. Mas é só uma questão de onda ou o som é melhor mesmo? É melhor. Quando você compacta um disco, que o CD é isso, né? Seria o compact disc, você perde um monte de frequências que tinha ali no vinil. Então no vinil você tem um grave muito mais presente, no vinil você tem um som muito mais cheio que o CD, vamos dizer assim, mais. Completo. Muito mais completo. Interessante. Esses CDs que eu compro vem tudo, a maioria remasterizado, então é tudo alterado, né? Compactado mesmo. Eu compro mais pra poder, o dia que eu comprar, eu quero ter um Fusca e pra ouvir os discos. E no disco eu não poderia ouvir, eu não daria pra ouvir no carro o disco, né? Então eu comecei a comprar CD mesmo, pra ouvir no carro, assim. Puxa vida. Não, não é essa onda. Nós estamos rindo aqui. Porque é nossa época. É do vinil mesmo. A gente tinha uma história que a gente contava que tinha uma vitrolinha que punha no carro. Tocava disco de vinil nessa vitrolinha no carro. E cada solavanco que passava na rua. Nossa! Cara, eu ouvia, não sei se vocês vão conhecer, eu ouvia no disco de vinil Pedro Bentes é da Estrada. Puxa, conheço. Ouvia isso, cara, no vinil. Aqui em casa tinha vinil, né? Tinha o toca-vinil, né? A gente ouvia essas coisas, assim. É, legal. Convenhamos, é bom. Era o toca-vinil da minha mãe já. Que é bem antigão, mas funciona perfeitinho. Eu já não tive a mesma sorte. É legal que você senta pra ouvir, assim, esse negócio de o disco, o vinil, às vezes você senta pra ouvir. É, você tem que sentar, tá, você tem que virar o disco e tal. Isso é bacana. Bacana é que, assim, logo que eu comecei, assim, a comprar, que eu achava interessante e tal, já tinha já os mais antigos da minha avó lá, os Roberto Carlos. Nossa, tá muito. Aí eu vi, eu achava legal, sabe, formato, assim, um negócio diferente, né, hoje em dia. Então aí outro dia eu cheguei com o vinil do Dire Straits, o Brothers in Arms, e meu pai tinha ele, quando meu pai era jovem, assim, tal, muito tempo atrás. Aí ele achou bacana. Aí logo depois eu vim com um do Iron, ele também tinha, então acho legal esse tipo de relação. Calma, você falou que quando meu pai era jovem, você acabou de entregar. Não, não, não, não, não, cara, ele seja. Assim, quando ele era mais novo, assim, lá pelos... Jovem, senhor. Lá pelos 17, assim, meu Deus. E o programa vai acabar aqui ou nós vamos fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguns minutos. Tem mais alguns minutos? Três, né? Vocês conhecem a banda de São Carlos, que é um cover dos Beatles também? Vocês são bons também. São muito bons. Eu tive o privilégio de ver essa banda quase que nascendo numa... Acho que nós vimos juntos aí. Numa garagem. Eu até falei pra irmã de um deles, ó, se ficar algum ficar doente qualquer dia, ó. Sou magro também, cabelo igual dos Beatles. Coisa. um dos precursores, os dois irmãos, né? Que eram muito parecidos, inclusive fisicamente também. Uhum. Eles já apresentaram aqui, já vieram aqui já no programa do Elvio, já. Nós também já vieram. Esse programa já veio todo mundo. Né? Tem história, são 6 anos, Tony. Aqui na rádio, 5 anos. Aqui ah, sim. Até o rato já veio tocar sertanejo. Até o rato tocou sertanejo. É, o rato. Então, o rato. O Matheus. Tem mais algum bicho na banda ou só o rato? Tem a morsa. A morsa. E o lobo. E o Gugutube. Quem é o lobo? Eu sou eu. Você é o lobo? Sou eu. Eu sou o Vinícius. E se, tipo, mas se tivesse TV, bullying, se fosse na TV, eu seria a girafa, né? Se fosse na TV, eu seria a girafa. Só tá faltando você, mas eu te arrumo um bicho. Pode deixar, não tá certo. Olha, precisamos de mais tempo com vocês aqui, tá? Nós já combinamos, né? Semana que vem, vocês lembram? Isso. De novo? Opa, vamos trazer mais. Não, eu tenho de quarta-feira, eu não posso vir. Nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a presença aqui do nossos queridos amigos, jovens amigos. Nós que agradecemos pela oportunidade. Sim, e espero que vocês retornem, né? No próximo programa, certamente será com vocês. Quero agradecer também aos ouvintes da Rádio Fiscar, que estão conosco, né? E convidá-los para que estejam no próximo sábado, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.